sem sair do tom. Veja como é bom, eu vou curtir aquele som. Som de drão veio pra ficar e nós queremos festejar. A noite é boa, não tenha medo. Sinto grave batendo no peito. Saia dessa monotonia. O clima aqui é só alegria. Não, não, não pare, grite, pule, libere a energia. E DJ, aumente o som, vai começar na alegria. Esqueça o passado, que passou já era. Viva o presente e o futuro que te espera. Problemas todos temos, mas tente esquecer. Deixa a fantasia tomar conta de você. A hora é essa, vamos nessa, vai na boa, sem pressa. Aqui nesta festa, festejar é o que interessa. Venha pra festa, curta essa festa. Venha para a noite que a festa te espera. Venha pra festa, curta essa festa. Venha pra festa, curta essa festa. Venha para a noite que a festa te espera. Venha pra festa, curta essa festa. Erga sua voz para o alto. Tem gente demais, muita mina, isso é muito bom. Então DJ rola aquele som, que a gente manda um refrão. Não vejo a hora de chegar, mas é hoje, hoje. Quando chegar a noite, com as mãos para o alto, a gente vai dizer: viver, viver a vida em festa é bom demais. Deixa os problemas para trás. Estou a fim de me divertir, não importa a hora. Estou de olho naquela gostosa, infelizmente ela está lá fora. Mas não me importa, porta, acabamos porta, de porta, chegar, essa pule vai até o dia clareado, todos contentes, felizes. Abre a roda, cola na minha. Mas tô louco, muito louco, desce mais uma geladinha. Levante, levante, levante, levante. Apareça, não se esconda, essa festa é toda nossa. Vamos tirar uma onda. Venha pra festa, curta essa festa. Venha para a noite que a festa te espera. Venha pra festa, curta essa festa. Venha pra festa, curta essa festa. Venha para a noite que a festa te espera. Venha pra festa, curta essa festa. Erga sua mão para o alto. Lino Cris está no ar, segura a bronca, manda o vá. KRS é o som que vai chegar a festejar. É o que interessa, oh oh. Estou sem pressa, caixa batendo na lata. Minha preta, minha espera. E aí, a noite é boa, eu vou sem medo. Daqui nada se leva e eu levo do meu jeito. Saia dessa monotonia. O clima aqui é pura alegria. Curta essa festa, venha para a noite que a festa te espera. Venha pra festa, curta essa festa. Venha pra festa, curta essa festa. Venha para a noite que a festa te espera. Venha pra festa, curta essa festa. Erga sua mão para o alto. Venha pra festa, curta essa festa. Venha para a noite que a festa te espera. Venha pra festa.